Ah, só mais umzinho, por favor, Ash. Tá bom, Cissa. O Tangela parece com uma bola de macarrão ambulante. Seu corpo é todo coberto por fios que balançam quando ele anda. É encontrado ao sul da cidade de Pallet. Extremamente tímido, mas paciente.